César Figueiredo, Rua Rocha de Luxo. Eu fico olhando o tempo, vendo as horas se passar. Quanto mais eu tento, saudade me dá. E dói o dentro. Às vezes até parece que eu saio de mim, mas é o meu pensamento que vai te buscar mais veloz. E o vento assim meus olhos pudessem ver, e na minha mente só dá você. Mas quando é noite, te chamo e choro, daria minha vida pra te ver. E assim meus dias vão, e essa saudade não passa, pra não morrer de paixão, e o mundo não desabar. E aí eu canto uma canção, pra minha solidão disfarçar. Solução pro meu coração não chorar. E aí eu canto uma canção pra minha solidão disfarçar. Tem a solução pro meu coração não chorar. E lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele. César Figueiredo, Rua Rocha de Luxo. Assim teus olhos pudessem ver, e na minha mente só dá você. Mas quando é noite, te chamo e choro, daria minha vida pra te ver. E assim meus dias vão, e essa saudade não passa, pra não morrer de paixão, e o mundo não desabar. Pra minha solidão disfarçar, tem a solução pro meu coração não chorar. E aí eu canto uma canção pra minha solidão disfarçar, tem a solução pro meu coração não chorar. E lelê,